Quero dar uma boa noite a todos, saudar meus colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, as pessoas presentes aqui no plenário. Eu acompanhava a fala dos vereadores na questão do mutirão nas estradas, arrumação das estradas. Isso é fundamental importância, né? Por exemplo, a estrada entrepelada, ela foi patrulhada, mas não tem mais material. De tantos veículos passarem por ali, o saibro já esfarelou, já virou pó. Então, patrola, se chover, ou se ficar muito seco, já cria costeleta e cria buracos. Então, há necessidade de um ensaibramento na estrada do entrepelado. E também uma revisão geral, porque começam as aulas. E muitas das nossas estradas são utilizadas por ônibus, pelo transporte escolar. Aí tem que roçar, tem galhos de árvore. Quer dizer, acaba danificando os próprios veículos do município, que são os ônibus que levam as crianças para as escolas. Então é muito importante. E aqui a Avenida Sebastião Amoretti já está necessitando de uma limpeza geral, de uma roçada. A grama está enorme. A gente sabe que nesse período de sol e chuva, a grama vem embora, né? Então é necessário, porque aqui é o cartão postal da cidade, é a Avenida São Moretti e os acessos à nossa cidade, né? Então isto eu acho muito importante. Também hoje aprovamos aí vários projetos de contratação de professores, né? Professor para educação infantil, vários professores. E isso é muito importante, né? Nós votarmos e termos a tranquilidade que teremos mais um ano com uma educação de qualidade para as nossas crianças do nosso município. A gente sabe que, no aspecto geral, o Brasil está muito atrasado na questão da educação. Precisa ter investimento. Mas nós ainda não somos, né, nesse imenso Brasil, ainda temos um certo destaque. Claro que temos sempre progredir, melhorar, isso faz parte. E na questão quando falo da questão do ensino, a gente quer fazer um trabalho, vereador, para que o governo do Estado volte atrás numa decisão tomada. Que, historicamente, aqui em Taquara, jovens, né, 16, 17 anos, que têm que terminar o seu estudo, eles, ou por exigência, né, às vezes é um jovem que ele fez algum pequeno delito, alguma coisa, o Ministério Público ele encaminha, e o Judiciário, para que esse jovem tenha que ir para a escola, né? E aí nós temos um jovem com 16, 17 anos, que ali tem que trabalhar de dia, ele ia ali fazer o EJA, ali no Rodolfo Anos. Agora o governo do Estado não quer aceitar mais, só a partir de 18 anos. Aí força esses jovens de 16 ou 17 anos que tem que concluir, a ir para a escola normal. E aí está lá ele, às vezes alguns até por tráfico, vão ser colocados junto com jovens de 10, 11 anos, vereador. 10, 11 anos. Então é preciso que a gente faça um trabalho em conjunto, né, para que o governo do Estado reveja essa sua posição, né, e permita, que até hoje foi permitido, agora de uma hora para outra não permite mais. São dois, três professores que tem ali, talvez não queira botar mais o professor, né? Como já aconteceu aqui, terminando com a educação infantil nas escolas 27, né? O Breno Ritter e o São Monteiro, precisou um município ter que dar os professores para garantir os alunos. Então, esperamos que a gente possa fazer uma parceria aí, e a gente sabe que a diretora, a Grace, ela sabe que eles assumem esta responsabilidade, né, com esses jovens, né? Seria muito simples para ela, isso é um problema menos para mim, mas e o social? Porque quando um promotor exige que esse jovem vá para a escola, é para o social, é para melhorar a vida dele, né? E aí, né, eu sou sensível à diretora quando quer a nossa ajuda, e vamos sim procurar também o executivo, vamos procurar o governo do Estado, procurar aqui a doutora Fabiana, que é da infância, E me parece que isso é no estado todo. E já há alguns municípios que estão entrando na justiça para que o estado reverta isso. Mas vamos tentar no diálogo que a gente possa resolver essa questão tão importante. Teria mais a falar, mas agradeço o tempo dispensado. Desejo a todos uma boa semana e fique com Deus.